vitória porque perdeu em casa. Exatamente, uma reabilitação. É reabilitação, olha, perfeito. Olha, se ele tem ganho confiança de 4-0, talvez que ele até vinha meio relaxado. Agora não, ele vem de olho em pé. Papão, acerto. Pom, pom. Papão joga lá em Penalva agora, jogando amistoso por lá. Vamos falar do Papão. Time rubro-negro maranhense chegando mais. O qualificado vem aí. João Ricardo. O Motoclube está em campo para jogar contra a seleção de Penalva. Partida amistosa para a reinauguração lá do estádio municipal. Muita festa na cidade, aniversário do município. E, claro, o Motoclube faz parte desse contexto, né? O rubro-negro maranhense foi com a delegação completa, é isso mesmo. E olha só, a escalação divulgada ainda há pouco pelo técnico Carlos Ferro confirma, acredito, o time titular para o fim de semana, sábado contra o Paragominas, com o Márcio Diogo aparecendo no time principal e colocando o Henrique no banco. A gente já imaginava isso, falamos ao meio-dia no Mirante Esporte, dessa mexida, né, de peças, porque o Márcio Diogo foi colocado no banco de reservas no jogo passado, mas a disputa dele, naquele momento, era com o Wallace Lima. Isso mesmo, são funções diferentes? São, mas eles podem fazer um trabalho na mesma faixa de campo. O Wallace Lima é um centroavante, o Márcio Diogo pode jogar tanto pela ponta, como pelo meio, como armador, como falso 9, que foi o que ele fez praticamente quando entrou no segundo tempo contra o Imperatriz, com a saída do Wallace Lima. Ele foi deslocado para o centro e acabou jogando ali como um falso 9. Então, essa era a disputa. Como o Wallace Lima, depois do jogo que fez contra o Cavalo de Aço, ele praticamente se firmou ainda mais, porque já estava firmado na mente do técnico Carlos Ferro na formação titular. Então, o Wallace Lima mantido, Danúbio também não tem por que sair. E aí havia essa disputa do Márcio Diogo e do Henrique. A gente até falou também sobre a questão do Felipe, mas o Felipe, ele foi liberado só ontem para fazer trabalho físico. Ele está no processo de transição. Quando ele voltar e ficar liberado para trabalhar com bola e disputar uma vaga no time titular, aí vai ser uma outra peça interessante para brigar pela titularidade. E eu acredito, já antecipo aqui essa leitura, que o Felipe e o Danúbio, nesse momento, são duas boas opções para essa formação que o Moto tem com o Carlos Ferro, porque são jogadores de velocidade, eles são taticamente interessantes, porque eles recompõem, eles têm mais fôlego, por exemplo, do que o Márcio Diogo, do que o Henrique, não tem a mesma técnica, habilidade, drible, até finalização, mas eles têm mais fôlego e aplicação tática. Isso é fundamental para uma equipe que às vezes se expõe muito no meio-campo, porque joga tudo bem com dois volantes, agora melhor com a chegada do Lucas Huck, mas se não houvesse a descida dos atacantes pelas pontas, o meio-campo pode ter mais peças adversárias. E futebol é número também, né? Então é um jogador interessante quando voltar, né, para disputar essa vaga de titular e compor o time principal. Então vamos lá. O que divulgou o técnico Carlos Ferro? O time titular para jogar contra a seleção de Penalva, já, é o seguinte: no gol, Matheus, Diego Renan na lateral direita, os zagueiros, o Anderson Cearense, na lateral esquerda, o Esquerdinha, tá de volta. O meio-campo com os volantes Lucas Huck e Vander. Ted segue com a camisa 10 ali como armador, e o ataque com Márcio, Diogo, Wallace e Danúbio. Esse é o time titular para jogar agora à noite contra a seleção de Penalva. E acredito, é o time titular também para sábado contra a equipe do Paragominas. No banco de reservas, o Moto tem hoje Joanderson para o gol, Rodrigo Barreto e Kelvin são zagueiros, Codó, volante, Jeff Silva, volante, também opção ali para o meio, mais avançada. O Romeu, né? Você lembra do Romeu? Uma pessoa que tem uma atividade grande na internet, né, um digital influencer, e foi contratado pelo Motoclube, estava até no departamento médico, ele se recuperou e pode jogar, né? Acredito que vai entrar. O Moto deve fazer um time no primeiro tempo, um time no segundo tempo. A tendência é essa. Então o Romeu está lá, o Henrique aparece agora como opção no banco de reservas. Aí tem aqui as opções do Vinícius, do Gustavo, do Vitor Lima, do Camarão. Vinícius, a opção de ataque. Gustavo é zagueiro lateral direito, Vitor Lima, opção de meio campo, e o Ronald Camarão, lateral pela esquerda. São essas as opções rubro-negras para o jogo de hoje contra a equipe, a Seleção Municipal de Penalva. E acredite, esse deve ser também um time relacionado, se tiver uma mudança ou outra, acredito, no banco de reservas para o jogo de sábado contra o Paragominas. Eu volto daqui a pouquinho para falar mais sobre o Moto aqui no Bola na Rede da Mirante. Moto! Beleza, tá aí grande João Ricardo trazendo as notícias do Motoclube de São Luís, meu amigo Neto, do Erli, né? Do Erli, Neto, essa galera aí que tá com a gente, muito obrigado pelo carinho. Superando a vida, né? Exatamente, as dificuldades, né? Isso é importante. O nosso neto, Lala, o grande neto, ele teve um baque aí, sofrido, né? Com a saúde fragilizada, e o baque que foi a perda da Dona Dias, mas superando. Galera, é isso mesmo, mas o Neto é sempre muito antenado aqui com a gente. Então, né? O Neto, o Erli, o Alessandro, toda essa galera, a gente manda um abraço, isso. A galera Dragões da Fiel, Moto Folia, todas as torcidas organizadas do Moto turma... recebendo o nosso abraço aí, a galera tá sempre com a gente. A Fora Zoroastro inventou criar a torcida organizada, né, Lala? Isso, o Zoroastro Pereira era meu parente, rapaz. Zoroastro Pereira. Era? Era, meu parente, primo isso. De mamãe, legítimo. Ah, é. Exatamente. E, salvo engano, no acidente que ele faleceu, ele vinha dessa região. De Arari, lá de Arari, ele parece que foi distribuir um jornal e ia para Santa Inês. Era Santa Inês, né? Na região de Arari. Ali de Arari, exatamente. Vamos fazer um intervalinho e daqui a pouquinho eu trago a primeira participação do Thiago Bastos, o nosso comentarista da Análise Fácil. Estamos apresentando Bola na Rede. Rádio Mirante AM, ZYH920, 600 kHz, onda média, 10 mil watts de potência. Estúdio na Avenida Ana Jansen 200, São Francisco, São Luís, Maranhão. Rádio Mirante Estéreo Sat, Brasil C2. Na internet, miranteam.com. Baixe o aplicativo grátis. Telefone 98-3215-5060. Mirante AM, a rádio do Maranhão. Clínica Espiritual Palácio dos Orixás, Mestre Antônio Rodrigues, Mercado Central, próximo ao Camelódromo. Informações 983-130803 ou ainda 086-998-181460. Informa a hora certa. 20 horas e 5 minutos. Em São Luís, você conta com a experiência espiritual do maior vidente do Brasil. Professor e mestre Antônio Rodrigues. Atendendo de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. E aos sábados até ao meio-dia em sua clínica espiritual Palácio dos Orixás. Faça-nos uma visita. Alameda Escuro 128, ao lado do Camelódromo, no Centro Histórico de São Luís. Professor e mestre Antônio Rodrigues. O maior vidente do Brasil. Faça a sua consulta e tenha a solução dos seus problemas. Professor e mestre Antônio Rodrigues, o maior vidente do Brasil, espera por você. Pensou em construir? Pina pré-moldados. Tudo em pré-moldados em geral. Material bruto e de acabamento. Além da maior variedade em pisos. Ligue, faça seu orçamento. 3243-1203. Entrega rápida. Pina pré-moldados. Africanos e Areinha. Para ser de uma vida inteira, uma obra precisa de um alicerce seguro, de uma base sólida. Aí é juntar garra e ter fé. Marcas registradas de um povo bravo, de uma gente forte. E as conquistas virão, uma a uma. A vitória de um filho, a realização de um pai, a construção de um lar. Exemplos de obras de uma vida que unem pessoas e erguem histórias que nunca têm fim. Porque são construídas e divididas diariamente. Cimento Bravo, para obras de uma vida. Troca de óleo, freio e suspensão. Se a roda está empenada, a sua cara tem a solução. Jacaré Rodas tem qualidade, prazo e preço bom. A Jacaré Fera e tá com a galera. Avenida Jerônimo de Albuquerque, curva do 90. Vem pra Jacaré você também. Vem, vem! Jacaré. Bombons e Companhia, uma loja que vende todos os tipos de doces, salgados, biscoitos, balas, pirulitos e chocolates da melhor qualidade. Abasteça o seu comércio, o seu supermercado com os melhores preços e entrega imediata. Biscoito Fofinho, de vários sabores, você só encontra na Bombons e Companhia. No interior, lojas em Pinheiro, São Bento, Viana, Santa Inês, Timon, Santa Luzia, Codó, Caxias, Buriticupu, Rosário, Vitorino Freire, Nunes Freire, Chapadinha, Zedoca e em vários bairros de São Luís. Distribuidor exclusivo do Biscoito Fofinho no Maranhão. Bombons e Companhia, sempre uma loja bem pertinho de você. Estamos apresentando Bola na Rede. Laércio Costa, o locutor que a galera gosta. Vamos nessa, galera. 20 horas e 7, teste do ministro. Está começando o segundo tempo já do Guarani, né? Já temos aí alguns minutinhos. Os dois jogos que começaram a 19, está começando agora o segundo tempo. Tanto Confiança como o Avaí e Guarani. Isso, Avaí e Guarani, Confiança e CSA. Os dois. CSA. A bola rolou agora, tá bem no comecinho do segundo tempo. O Sampaio tá perdendo uma posiçãozinha, né? Com esse empate do Guarani. É, porque o Guarani tá vai para 27, né? E aí o Sampaio Corrêa fica só com 26. Tudo isso é nome, como a gente não deixa de explicar, que eles estão cumprindo já o jogo 16, e o Sampaio, ainda vai amanhã cumprir. Exato. Na hora que o Sampaio ganhar amanhã, aí isso aqui muda tudo. Gostei, hein? Gostei desse otimismo aí. Não é verdade? Claro, a hora que o Sampaio correr a ganhar... Acabou o empate por isso, por aquilo. Muito bem, esperamos, né? Uma grande exibição do Sampaio correr amanhã, 21 horas e 30 minutos do estádio Castelão. E nós estaremos lá ao lado do Juraci Filho, ao lado do Afonso Diniz, com o teste do ministro da Central Mirante da Bola. É verdade, amanhã, que eu só chego depois de amanhã. Depois de amanhã, é. Exatamente. Vamos agora trazer o nosso comentário, Tiago Bastos, o comentarista da Análise Fácil no oferecimento de Refricenter Refrigeração. Há 19 anos no mercado de venda de peças e acessórios, Refricenter Refrigeração, que conhece, recomenda a Matriz Mercado Central, filial na Avenida Guajajaras do São Cristóvão. Você liga 3231-1743, 3245-03. 390. Fala com meu amigo Ribeiro, fala grande Boliviano Ribeiro. Vamos trazer então o comentarista da Análise Fácil, Tiago Bastos.